pessoal fala se tá visual com campo? Tô visual já. Positivo. Chame torre 1862, eu tomo pouso. 1862, obrigado. Boa noite, Papa Romeu, é com voz. Sim. É com voz. Direto final da ONU 7. Que dá presente a direta final, evite redução de velocidade, que reduz o mais próximo possível e repaste em chegada final. Pois sim. Fechado para reduzir na curta final, é com voz. Obrigado, Lima, tem 3567. Ali mantém 3567. É com a faixa de pouso no 7, vento no 60 graus, 5 nós. Ele pouso lá no 7, é com a faixa. Completa final, chama a torre 1862, eu tomo pouso. 1862, a torre, metrô. 9167, obrigado. Bordo, altimetro 1097, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1986, bom voo. Índia Alfa 186, obrigado, Maria. Alfa, Salvador, Buenas, segundo menos 2, ingressando agora na táxi Alfa. Segundo menos 2, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Hora antes da Juliette, segundo menos 2. Falou, para acionamento na posição azul 4206. Gente, chama para o pushback. Televado azul 4206. Salvador, agora na meia, Veron, na uma milha do externo, contrapassado e travado. Boa noite. Meia, Veron, no seguinte, continua a aproximação, vai interrogação de pouso. Aguardando na meia, Veron. Corrigou no 856, boa noite, nossa espera da gente, está pronto e visual com o trânsito na final. Se comer, um tempo de espera. Com a Faosca, solo aos 3.000, autorizado seu táxi até a parte, estacionar para você livre. Estacionar. 601, livre pouso, vento no 60 graus, 5 nós. Tem livre pouso, gol na 601. Outra vez, Salvador, boa noite. Outra 3567, cruzando 2.000 pés. Boa noite, está 3567, contato radar, subo para o nível 380, está autorizado o Elefão. 380, pro de Elefão, está 3567. Lima tem algum 850. Meia Lima tem. Salvador 0736, anotão. 2733 está autorizado o cruzamento da pista 190. Depois táxi via Alfa, torna a chamar o solo na Alfa, ok? 219. Táxi, na nível do cruzamento, após táxi de Alfa, vai chamar solo 219-2733. Teremos um 2-6-1-4-3. Táxi Salvador, na escuta do Mike Traviante. Solo, Mederon. Cruzou 2733. 2733, ingresso na Alfa, chama 19 solo. Ingresso na Alfa, chama solo. Max 90, estima Brasília 1919. Repartiante da Juliette. Alfa, repartiante da Juliette, 2733. Taxi Alfa, repartiente da Juliette. Vai chamar da Juliette também, Zerão. Civil decolagem, 856, vento 1,60 graus, 5 nós. Civil decolagem da 10, boa noite. 33, táxi via Juliette, ingresso no pátio, após Índia e Alfa, no ponto de espera torre 1 noite, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 286-2733. Quatro 426, após o gol. Agora 426, tem 09 e vai passar no táxi, direção ponto de espera. Ah, ok, agora tem 06. Juliette Tang Zulu. Siga. Ataque do Pátio 3 para o hangar da Baité. Autorizado, chama para ingresso Pátio Principal. Zulu. Meia decolou aos 4-1, controle 208. 208, obrigado, bom serviço, 856. Controle Salvador é o gol no 856, decolado Pucaru. Boa noite, gol no 856, contato radar, suba para o nível 390. 390, gol no 856. Gol no 0, pronto. Autorizado alinhar e decolar, vendendo 60 graus, 5 mais. Autorizado, alinhar aqui do colapso, 0, contra 2733, informação, se possível coordenar, a intenção é executar o VOR, ou VRDBR antes, a pista no 0 para treinamento. Então, ok, conforme a instrução, segue no perfil da arbórea inicialmente, aí o controle, de acordo com o tráfego, vai fazer a vetoração para o procedimento aqui. Perfeito, 2733. Autorizado, táxi via pátio, chama para ingresso na Lima. 3897. 3897, prossiga. Saída prevista Guarulhos. Pode informar a aerovia. Inicial o Pesolo 10. Proa 035, aproximadamente 20 milhas. 7, ele desvio, gol 956, após desvio vou e... aguardo que eu não saco recife, pode desvio. Mantente da Juliette no Mesarão. Direita na direção de Puca. 7. 3567, chame Recife, 1288 e alterna 1260. 288-260, boa. Vou prosseguir esse chão em torno no norte, decimal 6. O Zulu está autorizado o cruzamento da 17 até seu pátio estacionar para dentro dele. Chanel 6143 e visual. Chanel 6143, completa final, chame a torre 18612, tá bom, pouso? 18612, obrigado, amigão, até já. 733. Noite Torre Salvador, Chanel 6143. 1273, informação Oscar. Boa noite, Igor 1273, identifique, chegada BOMF, desça para 5 mil pés, o ajuste 1017. Chegada BOMF, desce para 5 mil, 1017, 1273. Salvador, boa noite, passar 2733, do 4 para estudar. 2733, contato radar na decolagem, saída árabe, suba para o 040, só confirmando, você vai efetuar o procedimento VOR, pista 10? Afirmativo, VOR, pista 10. Gente, mantém a saída árabe ou aguarde a autorização do VOR? Ah, mantém a saída, aguardar a autorização para 2733. Ingresso, viagem médica, 04, no mesmo, não? Deixa eu me Recife agora, frequência 12685 e a perna 12545. 2685, 2545, obrigado, bom serviço, 1856. Valeu. Oi, Salvador, Azul 4, 10 ponto espera 10, pronto. Fecho Azul, mantém ponto espera. Mantém 4106. Trip 545, solicita o pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama lá para o táxi, 545. Você é 2733, você vai fazer a final do VR ou o procedimento completo? Completo. Confirme? Procedimento completo, 2733. Enter. Autorizado, Lima, mantém o 4206. Lima, mantém o 4206. Salvador, Motão 3894, informação Oscar, 1 minuto. Motão 3894, identifique chegada Mari, desça para o nível 060. Metricona Mari, 060, 3294. Sigo pro de Duna, Motão 3294. Ah, 3894, mantém o perfil da chegada, temos 09 aí. Aproximação, seu número 4 na aproximação. Gente, 273, redução para 250 nós. Reduzindo 250 nós, gol no 273. Objeto 6720, livre ILS, desce para 2000, ajuste no 097. 2000 pés, livre ILS, 6720. 6720, representa voo Iduna, é o número 1, informe estabilizar no localizador. Pelágio Azul, vento 1920 graus, 5 nós. Para 206, iniciando o livre ponte. Táxi, o TRIP 5415 com 71 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Porto Seguro. 71 a bordo, altímetro no 017, táxi em frente, chama para ingresso no pátio principal. Táxi em frente, chamará para ingresso no pátio principal, TRIP 5415 com ajuste no 017. Juliette, portão número 9. Juliette 9, táxi livre 6143. Passa 1500, 4206. Relativo, decorrer 51, controle 208. Obrigado. Controle azul 4206, decolado na PUCA. Solicita de esquerda. Azul 4206, livre desvio, contato radar, subiu para o nível 370, saída PUCA. 370 na PUCA, livre desvio. 415, após passagem do Xenar à sua direita, segue via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, sinal meia, bom gol. Após a passagem do Xenar à direita, prossegue via Índia Alfa e no ponto de espera torre 18. Curva à esquerda na proa do VR para iniciar óbita sobre o VR e manter o 040. Então com curva pela esquerda para óbita do VR, mantendo 040, ingressar na órbita, o 2733. Controle está 3894. Confirma para o controle? É o TAM 3894, só confirmando se tem previsão de alguma espera pro tráfego. Não, negativo. Tem previsão de espera, o TAM 3894, dá presente, voe direto ITAP e deita para o 050. Presente, direto ITAP, destino ao 050, TAM 3894. Voo no 273, deita para 2000, ajuste no 097. Descendo a 2000 com 1017, voo no 273. No ponto de espera torre 1-1-8, sinal meia, bom gol. Ponto de espera torre 1-1-8, meia graça, bom trabalho, 5-4-1-5. Voo 273, vetoração para sinal ILS, curva esquerda na proa 200, seu limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao localizador, voo 273. Oceano 2733, previsão para início do procedimento, dentro de mais 9 minutos. 9 minutos, 2733. O objeto 6720, completa sinal ILS, chame a torre 1-1-8, decimal meia, tamo posto. Obrigado, 26. Torre UEB 7620. 6720, continua aproximação, cheque 3, já tem autorizado o pouso pista 10, vento 1,60 graus, 2 anões. Livre pouso na 10, UEB 6720. Salvador, boa noite, é o 3545 no ponto de espera da 10, pronto? Sim, a gente mantém a posição. Vai manter 5415. A 206 acabou de ir, você pode voar, Aracaju? Autorizado, Aracaju, azul 4206. 4206. Espera 2733, teremos algumas decolagens da cabeceira 10, restrito a 3 mil pés. 3374. 3894, desça para 2 mil pés, a Proditap e o ajuste 10.7. Saindo para 2 mil na Proditap e 10.7, na 3894. Guarulhos, nível 340, via pêndulo 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5147, coteja. 3897 da Santa, autorizado Guarulhos, nível 340, na pêndulo 16. Da El, Leda Bridge, decola da 10, com curva direita, chamando 208, 5147, o transponder, está em 3897. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará. Controle o TAM 3894, dá livre da restrição intacta? Está livre, TAM 3894, informe estabilizado na final de ILS e está autorizado a final. Sente, reportar estabilizado na final de ILS, TAM 3894, liberado da restrição de altura e velocidade intacta. Azul 4206, chame Recife 12085 e alterna 12545. 2.85, 2.55, obrigado. ONU 273 para o localizador, curva esquerda na proa 140, informe estabilizado. Esquerda 140 para o localizador, curva estabilizado, ONU 273. Zero, sobe 57, direita 29, sobe. Direita 29, obrigado. C45, livre de colagem, Antônio 60 graus 59, confirma a restrição de 3 mil pés, tem tráfego que está agora no alinhamento da decolagem a 4 mil. O TRIP 5495 ciente, autorizado a decolagem, restrito a 3 mil pés.